7190, avistado o tráfego, calibre o pouso na 17, o vento 100 graus, 8 nós. Livre pouso, 7190. Correio, boa noite, 3305, ponte espera da 10. 3305, boa noite, autorizado a linha aí decolada 10, o vento é de proa, 8 nós. E a linha decola pista 10, 3305. Fala Salvador, boa noite, gol 1074, pushback acionamento, portão 6. Autorizado, chama pronto pro táxi. Autorizado, chama pro táxi, estou no 074. Decolado aos 3 anos, chame o controle 198. 198, para 3305. Eco Zulu 90, solo aos 3 anos. Táxi autorizado, vai para o pátio 5. Eita, livre o táxi até lá, boa noite. Controle, boa noite, eu sou 3305. Boa noite, eu sou 3305, contato radar, saí da PUCA, vou para o 330. 330 na PUCA, 330. Jacaré 6224 para Aracaju, solicitou 230. 6224, autorizado para Aracaju, nível 190. Negativo 3230. 190 está autorizado via Golfo 677, saída Puca, transição Caju, curva esquerda após a colagem. Controle 119.8, transponda 5173. Táxi Gol 1074, autonomia de 4 horas e 1, alterna Galeão, POB de 42. Autorizado táxi, ponto de espera 10, Gol 1074, via Pati 1 e Índia. Pati 1 e Índia, até o ponto de espera da 10, 1074. Oceaner 6224, autorizado 190 para Aracaju, pela Golf 677. Saída Puca Aracaju com curva esquerda, Puca Caju, desculpa. 119, 8 ao controle, 5173 transponder. Correto, chamo pronto para acionamento. Trabalhei pronto. Salve Salvador, Rio 5972 para pushback e acionamento. Autorizado, chame para o táxi. Chamará para o táxi Rio 5972. Salvador, boa noite, Gol 1074, próximo ao ponto de espera da 10. Boa noite, Gol 1074, está autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é 10 graus, 10 nós. Alinha e decola da 10074. São 3305, chame Recife 12685 e alterna 133.65. Alterno 3365, rota 3305. Decolado 37, chama o controle 198, boa viagem. 198, muito obrigado. Controle Gol 074, boa noite, cruzando 1500 pés na sua escuta. Boa noite, Gol 1074, contato radar, autorizado a pro de Argo, vou para o nível 360. Subindo para o 360, Gol 1074. solo Rio 5972 com 3 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Guarulhos, pronto, táxi. A bordo, Guarulhos, autonomia? 3 horas e 10. Autorizado táxi, em frente, segunda direita, Índia, ponto de espera 90, transferência, Rio 5972. Frente, segunda direita, Índia, ponto de espera, torre 18000. Controle, gol 074. Consiga? Será que você pode autorizar, coordenar pra gente a proxa de bagagem da presente? Está bem atrasado. Guarda aí, coordenação, vou 74. Muito obrigado, hein? Gol 1074, o centro solicitou manter o perfil da saída. Controle, voo 074, solicita a proa 280 para agitar. Quantas milhas o voo no 074? Autorizado, seu, voo no 074. Corrigindo a proa 260, desculpa, a proa 260. Tá. Autorizado, desceu, voo no 074. Obrigado. Autorizado para Confins, nível de voo 240, via Whisky 1, Charlie November Fox, após direto, Confins. Decola da 1-0, curva direita, saída da El Leda, após Índia Linha Hotel, Ilhéus. Controle 1-9-8, torre 1-8-6, código transponda 5402, Papa Romeu, mais Tango Juliette. Lado Confins, no nível 240 pela Whisky 1, no Charlie November Fox, depois direto, decola da ficha 10, curva direita, saída da El Leda após Ilhéus, depois em rota, 119.8 controle, 5402 o transponder, Mike Tango Juliette. Correto, chamo pronto para acionamento e poxa. Para pronto acionamento e poxa, Mike Tango Juliette. É 1260 e alterna 1288. Muito obrigado, tenha uma boa noite. 1074. Boa noite. Rio 5972, decolado aos 45, chame o controle 198, boa viagem. Obrigado. 520 Guarulhos, gente, está em comando alfa para autorização. Gente, aguarde autorização, total 9908. Esse contato radar, só para o nível 320, autorizado Leda. Salvador, boa noite, objeto 5837, informação alta. Web 5837, boa noite, identifique, chega da bomba, direção para 4000, ajuste 1014. Bomba 4000, 1014, 5837. Siga 972 voltando? Siga. Pode coordenar com o Recife a possibilidade do nível final com 340? Vale a coordenação 92. Obrigado. Em coordenação com o Centro Recife, o seu plano não está lá na console do centro, ela foi pesquisar e vai me dar a resposta. Aguarde a autorização. Eu recebi aqui um pré-plano, né? Uma fichinha saiu aqui, somente está faltando o transponder. Aí, como a gente paga autorização padronizada, quando falta algum item do plano de voo, a gente tem que coordenar com o Centro Recife. Nessa coordenação, aí para minha surpresa, a operadora falou que não tem esse plano no sistema dela lá. E ela foi pesquisar, não pode, nesse caso, aí eu dependo da autorização dela, ela foi fazer uma pesquisa, eu estou aguardando. ao 9908. Gostaria de ter de vocês aí no sentido de checar esse plano. Estou falando isso porque da última vez que semana passada eu passei aqui em Salvador e a sala IS simplesmente havia esquecido de passar o nosso plano para o centro. É possível que tenha acontecido o mesmo problema. Da outra vez eles atrasaram o nosso voo aqui em 20 minutos e isso penaliza a empresa diante do correio, nós temos um contrato. Eu gostaria que agora fosse feita alguma coisa diferente, alguma agilização, que o nosso calço fora aqui é o 55. Vamos questionar a sala S. Por favor. Rio 5972, chame Recife na frequência 125.1. Rio 251, obrigado, amigo. Oi. Webjet 5837, livre de GLS, para 2.000 metros, 2.004, no localizador. 37. O 9908 já foi informado a situação ao operador e ele ficou de transmitir novamente. Positivo, porque já havia sido transmitido, falei que houve algum problema e para que ele transmitisse novamente. Muito grato. Salvador, boa noite, Europa 084. Go ahead, Europa 084. Good evening, from stand 10, we are ready to copy IFR clearance to destination Madrid, and we are ready as well for pushback. Roger, Europa 084, wait ATC clearance, I expect 3 minutes to give your clearance. Copy, are we clear in the meantime for startup and push? Wait a moment. Wait a moment. I don't have your ATC just now. Okay, standing by in parking position then. Papa 084, Clear to Lima, Echo, Mike Delta. Madrid. International. Flight level 370. Via Upper East 58, Romeo Echo Charlie, VOR. Upper Romeo 551. Ambet, Alpha Mike, Bravo Echo Tango. Position. Then Upper November.